1-0-9-7, e o vento para cheque 1-8-0 graus com 1-8-9. A pista 28, curva esquerda na aba do norte, mantém a proa de decolagem até 2.500 pés. Mantém a proa até 2.500 pés, atrás curva esquerda na aba do norte. 5534 transpondo, controle 120, decimal 80, gol 097. Correto, no portão 9 autorizado, pushback saneamento, sempre pronto para o teste. Salvador 6355, portão 3, acionamento, pushback. Acionamento 355, autorizado no portão 3, com a equipe de fora de efetuar pushback com a cauda na Índia, ok? Pushback com a cauda na Índia, positivo, obrigado. Azul 4118 na escuta. 4118 na escuta. 300 autorizada, após decolagem, boa até 2.500 pés, esquerda, aba elétrica. 300 autorizados no 300, após decolagem, tem 2.500, após agora, azul 4.500. Tem a proa até 2.500. Tem a proa até 2.500, após 4.500. Fogo boa, carro de gol para 620. Fogo 620, aguarde cota, para Recife, prepare Aron. Aron, seu cota 10? Não, negativo. A pista usa 28. Eu falo 28, coisa direita, Aron. Ok. Aron, obrigado. É que veio na escuta da torre. Bravo, bravo, certo, expansão direto para o pátio 4. O vento 190 graus, 159, ajuste de altímetro 09, chame no solo controlado. Autorizado direto para o pátio 4, vai chamar no solo controlado. Bravo, Serra, Serra. Azul 2789, desça para 3.000 pés, ajuste 1019. Autorizado, 3.000 pés, ajustado 1019, azul 2789. Para o 4.097, 159 a bordo, 3 horas de autonomia, até no caminho. Autorizado, pátio 1, pátio 3, Kilo Alfa até o ponto de caída da Golfo, quando lá 1895, ajuste 909, uma boa olhada. Pátio 1, pátio 3, Kilo Alfa, o Golfo 909. Arima, tom 2, 3. Bravo, bravo, se é, considere só o 010, pra ser feliz. Obrigado, obrigado, 3155, reautorizado. Alinhar e decolar, pista 28, vento 180 graus, 159. Alinhar e decolar, 2235. Silvio, com sua frequência livre coordenação, tem um tráfego que eu estou mantendo caixa pregos, em destino a Salvador, mais 4 minutos para o traverso de Veracruz, é 1500 pés. Decolado ao 1-2, chame o controle, a frequência no 20, décimo 8. 208, tá 3-1-5-5. Salvador, boa tarde, azul 69 noite e ele é essa 2. Escuta, e ele é azul, da pista 28. Última aproximação, agora é atualização de pouso. 1900 1500 nesse momento. 3155, está livre para a esquerda da Sagadael, suba sem risco de falha de altitude para o 320. Livre por a esquerda, direto da El, estou presente? Direto da El, subindo para o 320. Subindo para o 320 da El, está 3155 graus. Sobre a trena 3200, para o tipo 200. É 327, nível 200, pente. Pente, só um pouquinho, né? 205, 200, vou informar o centro. Azul 698, complete LS, chame torre 1895. É 327, chame agora o centro Recife na frequência 1251, alterna Ilhéus 301. Quando possível, pode ótima para o 3155. Aguarde, 3155. Azul 2789, desça para 2000 pés, ajuste 1019. Liga elétrica, pode localizador, pista 28. Cruzado 2000, ajustado, informa lá no LAP. Azul 2789. Autorizado a alinhar em manhã e manter esse pista 28. Entrou até 2500 pés, após curva direita no perfil da mão, transição Neni. 5545, transponder, controle 12080. A posição é Nenim. November Echo, November India Mike. É a 918, Índia, portão 3. Índia, portão 3, é 918. Salvador 20, copia? Toma. Salvador Recife 370, autorizado, via Pesouro 17. Decola da pista 28, mantém proa até 2500 pés, após curva à direita do perfil da Aron, transição Aracaju. Aciona 5557, transponder, controle em 12080, ou no 620. Estamos utilizando o TNV 370 para Recife, conforme rota Pedro 3197. Mantenha proa após decolagem, até 2500 após curva direita, perfil Aron, Aracaju. 5557, 2080, com o controle para o 620. Correto, qual é o portão? Estamos no 4. Portão 4, estamos pronto. Chamaremos, muito obrigado. 1500, direto a Lefa. Porta 1500, direto a Lefa, com 07. Pô, 3155, chame agora o Centro Recife na frequência 1251, alternam 3395. Pushback de forma que a cauda fique para Índia. Estou levantando de solo para a cauda da Índia, aí 4142. Avisão do campo, Romero Vitor. Sente, após parede, eu vou evacuatória, vai de transferência, Romero Vitor. Após parede, está avisando rotatória, Romero Vitor. Vitor, chama agora a torre 1895. 1895. Salvador, boa tarde, já pego o Romeu, Vitor, e joga o carro. Tango Romeu, Golf Vitor, reporte final de 3 milhas, ficha no 7. Boa tarde, voo 1869, chegada do pitch, desce para 3000 pés, ajuste 1019. 3000, voo 1869, voo 1869. Canal 6355, autorizado a alinhar e manter pista 28. Ali, mantém. No solo 21, no libere 121, no décimo 1 no solo. 21, no chamará. O 85 vai de cota, prepara da alma. Aguardando, Léo. Solo 2789. 6789, Alfa Kilo, parte 3, posição 4, Lima. Alfa Kilo, Site 3, 4 linha atrás. Aguarde a decolagem, 6355. Sinal vermelho, Romeu Golfo Vito. Romeu Golfo Vito, posicionado, pista 97, vento 190 graus, 129. Autorizado, vento. Salvador Azul 4118, está com 71 a bordo, autonomia de 3 horas e 7 minutos, alterna Ribeirão Preto, está pronto para o táxi. 6355, decolagem autorizada, pista 28, vento 180 graus, 129, ajuste de altímetro no governo. Missão, 6355. Apache 143 Kilo Alfa, 4118, Small 95 Azul, 4118. Tarde, Romeu Gofita, considero só o 64. M6355, decolado aos 24, time controle, frequência 120, peço 28. 208, obrigado, bom trabalho, irmão. Controle de Salvador, 6355, mantendo a proa. Telema 355, contato radar, após 2500 pés, voe direto da EL e sabotar o nível de voo 360, via saída da EL. Gente, após 2500, voar da EL, autorizado 360. 97, chame centro Recife, frequência 1260, alterno na 28.8. 260, 28.8, boa tarde, obrigado. Olá. Continuar em questionamento no 4. Júlio 620, poder equipe de solo de forma que tal puxa com a cauda na Índia, chame para o táxi. Ok, cauda na Índia e chama a táxi também, 620, obrigado. 3.5, suba sem restrições para o nível de voo 3.0 e está livre da restrição da saída da ONU. Sim, sem restrição a gente vai subir, né? 3.5, obrigado. Quando possível, vamos solicitar uma motiva. Relê da 6355, aguarde motiva, aguarde coordenação. É valida, vou chamar a 6355. Siga. Apatango de Jato Serra Tango, deixa para 4.000 pés, QNH 1019. Para 4.019, tá? 3 horas de autonomia, 176, a bordo, a alterna São Gonçalo do Amarante. Autorizado, parte 1 e parte 3, partindo parte 3, alça para Golf, vamos lá, direito 95019, boa viagem, volume 620. Tá, gente, parte 1, parte 3, Kilo e Alfa para o ponto 328, muito obrigado e uma boa. É 3047, autorizado, chame táxi. Whisky Golf Oscar. Você está mantendo o Whisky Golf Oscar? Quente. Metrônio 09, autorizado a sinal do procedimento LS Zulu, pista 28, chame estabilizado. 2.000, autorizado LS, 1.019. Boa noite, 1.069. Voo 1.169, com a onça, de São Paulo Guarulhos. Número 24, aguarde só um minuto. Prepara da alça. Saiu agora para o voo 1.169. Azul 4118, autorizado a linha decolar, pista 28, vento 180 graus, 13 nós, lembrando, mantém isso até 2.500 pés. Autorizado a linha decolar, pista 28, mantendo o de decolagem até 2.500 pés, azul 4118. 51, transpole, controle em 120, decimal 80. Autorizado com 15 do 360 e a amplitude 10 com base e amplitude 16. Decola da pista 28, mantém 2.500 pés, após curva esquerda da DAEL, passando o código 5551 e o controle 10080, San Andrés 835. Correto, pronto, 83835. Tá pronto, San Andrés 835. Próximo no setor, guarde cada minuto para o custo, 3135. Guarda. Thank you. 133 do sinal 95. 251-3395, Ocean 6355. 195, ajuste na 096. Carimba, Zac, Juliette, Alfa, Fox 0128, Camara 2285, Bono Lima. João 9-69, cópia. João 9-69, aterrissado Guarulhos, nível 360, via Pesou 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Da cola, cabeceira 28, curva esquerda, perfil de saída da Hélio e da Motiva, após a decolagem, mantenha reta até 2.500 pés. Aciana 5573, controle 1-119, decimal, corrigindo 20, decimal 8. Correto, gol 9-9, resposta pronta, portão 2. Então 3835, autorizado portão 8, reporte site. Está reportado, 3835. Eita, submontanha, nível de voo 300, autorizado, comunica o sinal pelo centro Recife. Autorizado 300, nível final azul 418. Azul 418, está fazendo desvio à esquerda, evitando formações. Gente, confirme a por quantas milhas? 255 por 10 milhas, azul 418. Gente, após desvio, João Elefa, reporte na Prod Elefa, azul 418. Vai reportar na Prod Elefa, azul 418. Juliette, Serra Tanga, Tijima, mantém 04, 4.000, 9 milhas de tarde. Juliette, Serra Tanga, deixa para 2.000 pés, QNH 1-09, aguarde a autorização para ILS Zulu. Aguarde a autorização ILS Zulu, descendo para 2.000. Boa noite, 69, confirme estabilizado. Totalmente estabilizado. Gente, completa sinal, chame torre, frequência no 8.95, boa noite, 69. 18.95, boa. Boa. Oi, boa tarde, gol 89, não, 869. Gol 869, boa tarde. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 180 graus, no 69. Número de pouso 28, gol 869. Bravo, Serra, escuta. Flores, China, Serra, Juliette, Novembrinho, Yankee. Ok, gente. Autorizado, Serra, Juliette, Novembrinho, Yankee. Decolagem, coordenação com a torre, para Nordeste. A 500 pés, aciona transponder 01145, 12080, a frequência de controle. Azul 2791, informação ótima. 2791, acione identificação, chegada e pitch autorizada. Mantenha a proa 110, correção 115, para interceptar chegada e pitch. O seu limite é, a radial 020 de Salvador, o azul 2791. Chame quando pronto para descida, QNH 1-09 em Salvador. 2791, confio que vai manter a proa 115, vai tomar para descida. Então confirma a chegada, por favor. Chegada. radar City. E o seu limite, da, o limite desta proa é até a radial 020, no caso de falha de comunicações. E aí, vai cumprir a chegada a partir de qual ponto? No caso de falha, ao interceptar a radial 020 de Salvador, que é o limite, vai voar em pitch. Sim, obrigado. Direto Serra Tango, voo já? Direto Serra Tango, autorizado a final do procedimento ILS Zulu, pista 28, chame estabilizado, QNH 1099. 1099, Tango, reportada estabilizada. Salvador, boa tarde, hoje é 63 no 4, qual é a chegada do 18 pronto? 6 horas, alternando o Campilho. Tem condições de decolagem assim que autorizado? Positivo, né? 3 no 4. Gente, a linha mantém pista 28, hoje é 63 no 4. A linha mantém na 28. 1869, no solo 38. Esquerda, Paulo Salvador, 1-2-1, decimal 1, mantém a posição antes da alfa. 2-1-1, vai manter antes da alfa, 8 mesmo. Tudo pronto, 620, 60 Pro de Aracaju. Aguarde coordenação. Ok, já que vai coordenar, se for possível, Romeu Fox 018. Aguarde. Ciência. Aguarde um instante para iniciar a decolagem. 8, 7 nível de voo na 90, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna no 28.8. 126.0, alterna 128.0, azul 418. 128.8. 128.8, azul 4110, gratidão. 169, autoridade, portão 2, chama o tanque. Chanel 6314, decola 51, chama controle 120, décima 8. 208, bom domingo, obrigado. Papá Romeu, Bravo, Serra, Serra, vento 170 graus, 159, decolagem a critério, reporte para o solo. Confirma a nave. O Chanel 6314. Chanel 6314, aguarde. Papá, estamos direto para o retângulo, confirma estabilizado. Ok, esse meu LS aqui tava checando aqui meu LS, aqui tá com a defasagem. Ok, tá agora. Fui LS, Juliette, tá atendo. Quem te complete sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Tem muito grato, Juliette, tá atendo. Chanel 6314, está em contato radar, via para o nível de voo 340, via saída Momo. Subindo para 340, via saída Momo, 6314. Papá Romeu Bravo Serra, Proa Nordeste, transfere controle em 120 decimal 8. Proa Nordeste vai transferindo 128, muito grato senhor, Bravo Serra Serra. Sou Salvador, Papa Tango, Juliette Serra Tango. Papa Tango, Juliette Serra Tango, Juste 1019, autorizado pouso pista 28, vento 180 graus, 139. Livre pouso, Juliette Serra Tango. 5. 1, 2, 6, 5, 1, 2, 5, 4, 5. Papaco Mike, acione correção. Fechamento 6314, acione código 5545. Positivo, 5545, 6390. Controle de Salvador, o Papa Romeu Bravo CA Serra decolou da 17 para o Nordeste, transfere. Confirma então o Sérgio Bravo Serra Serra. É, pode ser, Serra Juliette, navegando em Yankee para pouso lá. Gente, reporte 20 milhas afastado de Salvador, Bravo Serra Serra. Vai reportar, Bravo Serra Serra. Boa tarde, está na 3835, pronto, no posto de espera da 28. Boa tarde, TAN 3835, mantenha a ponte de espera para o 28. Mantenha, TAN 3835. Para a Petrolina, né? Juliette Alfa, ponto de espera, cabeceira 281, no edifício 195, para a torre, o ajuste na 099. Na presença, proa 350 para a Petrolina, 6394. Gente, 6394. A 6314, autorização para prosseguir na subida devido a tráfego posição de 12 horas rumo sudeste, mantendo o nível de voo no 50 Alfa Tango 72, curva esquerda proa 300. Esquerda na proa 300, Xané 63 no passo, sente o tráfego e tem mesmo que quer. Xané 6300, no caso de falha de comunicações, na 40ª milha, na proa 300, está autorizado o vazio do Petrolina em subida para o nível de voo 340. Ok, 40 milhas em caso de falha, voa Petrolina. Não está na 63, não cara. Confirma. Navegação, vou na proa de pitch para interceptar a chegada de pitch, QNH 1099. A passagem do tráfego da Gol. Xané 6394, siga para o nível de voo 340 sem restrições. Foi para o 6394, olha. Normativo, sem restrições, siga para o nível de voo 340, aguarde para voar Petrolina. Subindo para o 340, na sua escuta da Petrolina, 6394. A 2791, copiou o controle? Pessoal, então copiou a instrução do solo. Voe para a posição e pitch. Em pitch, 2791. Pitch. Correto. Controle, papapapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga. Mike Juliette Romeu, decolou de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, locado 01 no 1 no ciclo transponder, 2 no PLB, na vertical da 324, comprou da Federação. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha 510, escuta permanente do controle. Matilhete Romeu na escuta permanente. TAN 3835, autorizado da colapsa 28, vento 170 graus, 159. Vento de colapsa 28, na 3835. Alfa, Juliette, contorne o terminal de passageiros, os gates, e chama novamente no taxi Lima. Salvador, boa tarde, tá 390, acione identificação, chegada a CARI autorizada. Desça até o nível de voo no 20, QNH no 099. Chamamento 3004, chame Recife, frequência na 26.85, alternativa 25.45. E o outro me chamou 2.8, 2.4, 2.5, obrigado. 3.5, decolou os 4.8, chame o controle no 20.8. 2.08, obrigado, boa tarde. Está o nível de voo 070, QNH 1099. 070-1089, 2079. Rodão, boa tarde, OTAN 3835, mantendo a proa, passa a 1900 pés. Patrulha Salvador, OTAN 3835. Passa a aeronave. 3835. 3835, contato radar, se vai para o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via saída da EL, tá? 3835. Zero alinhado e mandei 38 do voo, 1169. Mike, Lima Mike na Quebec chama 1 na noite desse 95 para ingresso na pista. Romeu, isso é confiante. A vetoração para interceptar a final do procedimento IALIA Zulu pista 28, curva esquerda para o E030, o seu limite é a radial 090 de Salvador. O isso é confiante. O isso é confiante, você para 2.000 pés. Azul 2791, reautorizado descida até 4.000 pés, QNH 1099, confirme velocidade indicada. 4.019, agora tem 2309. Gente, confirme a prova que está mantendo o Azul 2791? 134. Gente. 2510, eu vou no ao menos. Corrigir a prova é 138 exatamente. Gente. Controle Salvador, tá 3835. Então, prossiga. 3835, pode considerar a restrição de uma centena a 30 mil? Negativo. Vai manter a restrição devido à tráfego da companhia prosseguindo na chegada CARI. Ok, a gente vai atingir, manter uma centena, tá? 3835. Serra Serra, informa o tráfego agora 12 horas em sentido contrário, é um Bravo 407 mantendo na 1000 pés no corredor forte. Gente. Gol 1169, decola 51, chama o rodador de Salvador em 120, decimal 8. 08, gol 1169, boa tarde. Santa 198, Salvador. Gente. Salvador, boa tarde, gol 1169, decola. Matando o eixo 2500, passando agora 2000. Gol 1169, via saída da EL, correção. Contato radar se voltar o nível de voo 090, restrito, o gol 1169. Restrito 090, já pode... Tem que o perfil? restrita da El. Suba restrita até o nível de voo 090, está em contato radar. Chef, lembrando, eles estão na perfilha da El, subindo a 090, voo 969. Fiz 190, foi para a posição Oprim, reduza para 2509. Está presente Oprim, da 3190, reduz. 3190, reporte atingindo o nível de voo 90. Está 3190 com o seu controle? Confirma essa informação, está 3190. Reporte atingindo o nível de voo 120. Pois tá, está 3190. Eco Mike, reporte ingressando o corredor Interlagos. Reportarei, corredor Interlagos, no papo Eco Mike. No 99, voo Ileda, restrito ainda até o nível de voo 090. Ileda, restrito 090, voo 1169. Van 3835, João e Leda. Leda, 3835. Van 3835, João e Pósimo, mantendo no nível de voo 100. Confirma a posição para o 3835? Pósimo. Confirma 3835, manter uma centena, confirma. Mantenha. Informa o tráfego, posição agora de 2 horas, 14 milhas, rumo Nordeste. Tráfego da companhia 2321. Passando o nível de voo 140, descida até 120 para 3835. 3835, está sem o tráfego. Está 390, informa o tráfego, posição de 12 horas, 11 milhas, rumo Sudoeste agora, um Airbus 320, mantendo o nível de voo 900. Acompanha o tráfego, está 3190. Luiz Figueiredo, senhora, para interceptar o localizador, curva esquerda para o E3. 2-0, correção, 3-1-0, reporta estabilizado, Luiz Figo Fiosca. Esquerda, 3-1-0, reportaremos estabilizado, Gol Fiosca. Chegada 2-1-0, acione identificação, chegada clara autorizada, desça até o nível de correção. Chegada 2-1-0, chegada mal e autorizada, desça até o nível de voo 050, QNH 1-0-9. 6290, reduza para 2509. Trava de terra tem frequência livre. Sim. 3190, informa o tráfego adicional, posição de 11 horas, correção 10 horas, 12 milhas, rumo sul é um Boeing 738, agora atingindo o nível de voo 090. 3190, acompanha o tráfego, passa o visual com o tráfego ali, está acompanhando. 3835, tráfego anteriormente em formato superado, suba para o nível de voo 360. Cruzou o visual com o tráfego, subindo para o 360, até 3835. Então 3190, desça até o nível de voo 110. 110, até 3890. Estabilizado, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, boa tarde, querido. Azul 2791, após o pit desse para 2000 pés, que ele é 1099, autorizado a final do procedimento ELS de loop está 28, chame estabilizado. Repite, após 2000 pés, 1019, reportará estabilizado no RNAVE da pista 28. Azul 2791, tem condições de voar para a posição usão e interceptar e complicação do procedimento ELS do Lulu? Afirmativo, pode prosseguir. Diante, então, vem usão, reporte estabilizado na final do procedimento. Usão, reportando na final, 2791. Atingindo 1-1-0, tá 3-1-0, superou o tráfego na esquerda. Tá 3-1-9-0, reduz até 2-0-9 e desce até o nível de voo 050. 050, reduzindo 220, nossa. Sabe que você espera em Oprim para perder altitude, tá 3190. Cliente. Quantas esperas do tá 3190? Uma, pelo menos, para perder altitude, tá 3190. 3190, saturação para prosseguir na descida, curva direita para o A080 e seu limite é a radial 0190 de Salvador, está 3190. Afirmativo, direita 080, limite é a radial 110, descendo para o 050, está 3190. Voo 1969, suba para o nível de voo 360. 360, voo 1969. Papá, Eco, Mike, confirme visual com campo? Afirmativo. Gente, mantenha a proa de Ceasa e chame a torre Salvador frequência 18, decimal 95. 1895, vai chamar o Papa Eco Mike. Torre o triplo Papá, Eco Mike. Papá, Eco Mike. Está autorizado o sinal, está 17, reporte no través da IMA. Ajuste no 019, vento do aeródromo, 180 graus, 129. Ok, vai ingressar o sinal da 17, show, Papa Eco Mike. Bravo, Terminal, Portugal, 222. Portugal, 6, 2, go ahead. I have expected that side, you expected SID for us. Echelon 6210, após cruzar o nível de voo na 50, reduza para 220 nós. A3835 passa nível de voo na 70, chame seu outro Recife frequência na 25, decimal 1, alterna na 33, decimal 95. 1251-3395-3835, obrigado, boa tarde. Boa. Papá, Pai, com mais tráfego avistado, autorizado pouso do pistão no 7, vento 170 graus, 119. Gente, mas após eu vou para aviação geral, ok? Vou pernoitar. Eu conheço aqui o aeroporto, se eu puder enviado pela Alfa Grata. Cliente, Papai Eco Mike, após o pouso do Arense. Grato, Mike. Papai Romeo Whisky Golf Oscar no solo aos 5-9, esquerda, solo Salvador, 1-2-1, decimal 1. Torre Buenas, azul 2791. Gente, aberto é Papa Romeo Whisky Golf Oscar, autorizado táxi via Alfa Juliette, contornar o terminal de passageiros Lima. Mike, na Quebec, mantém a posição e chama a torre 1995 novamente para o cruzamento. Escute 180 graus na pista e livra após a primeira esquerda, taxiway Oscar. Ok. Já fiz o 180 e vou levar a primeira esquerda, taxiway Oscar. Gente, Mike Gillette Romeo. A marca do tipo de combustível? Ele será coordenado com a infra. Informação em curso agora é papá, modificação para capteira 10 agora, está pronto, cópia? Autorizado Campinas, nível 340, peso 10, aerovia, após Tubave, peso 16, conforme a rota, decolagem pistão 10, curva direita, perfil de saída Jael, letra após Motiva, aciona 5003, controle 120, decimal 8. Nada? Qual foi a sua solicitação? Dessa proa, estamos autorizados a interceptar o localizador. Negativo, seu limite é o QG Mike 120 de Simbra. Correta 6909, porta pronto, portão 03. Azul 4206, sem identificação, chegada Mari, autorizada a pista 10 em uso agora. Desça para o nível de voo 060, correção 050 via chegada, altímetro Salvador na 09, Azul 4206. Mari, para pista 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, autorizado via Alfa Quilo, parte 3, posição 4 Lima. Alfa Quilo, parte 3, posição 4 Lima. Isso da 17, ingresso da via Papá ao estacionar a cabeça livre. É o número 1 para a pista 10, mas ainda temos uma aeronave em procedimento para pouso na pista 28. Obrigado. Vento para a 3190, controle. 1809, 1080 graus com 12 nós, agora o TAN 3190. 3190. Controle do 3190 solicita o pouso na pista 0 devido à pista 0. Cliente do 3190 vai manter a presente proa, a proa 315, correção 310. O seu limite é a radial 360 de Salvador, o 3190. Relativo, mantém 2000 pés na proa 310, limite radial 360 de Salvador, o 3190. Xané 6220, reacima navegação, voo e duna, desça para 4000 pés inicialmente, o altímetro 1099. Voando duna, 4000, covid 19, o Xané 6220. Obrigado.